Não é difícil falar o que sentimos por você, pai. Mas diante do que você representa para nós, confesso que as palavras nos faltam. Nos sentimos privilegiados por ter a sua presença constante, tão amigo e participativo, ensinando-nos a ver a vida de uma maneira real e tranquila. Hoje é o seu aniversário, e nós nos sentimos felizes em poder comemorar esse dia ao seu lado. Sabe, pai, a palavra que mais pode traduzi-lo é amigo, pois quem o tem jamais estará só, e nós não queremos perder jamais o que ganhamos de você. O que você representa para nós, por vezes, é indescritível. Mas tenha certeza, é forte e muito bom. Pelos nossos dias, por você, por nós, desejamos um grande aniversário para quem é muito especial e grande. Você, pai. Parabéns pelo seu dia. Feliz aniversário. Seus filhos.